lição e aprendeu em vida o que é paz e união. E que vive na prática de tudo que foi lição e anda sob as leis que lhe garantem retidão. Tem a felicidade que um jovem quer ter, toda a maestria de amar e viver, a credibilidade de querer e ter, o poder e capacidade em criar e ser fortaleza, e andar na certeza e agir com clareza em perfeição e cor. Sabe o coração que aprendeu em vida o que é paz e união, e que vive na prática de tudo que foi lição e anda sob as leis que lhe garantem retidão. Tem a felicidade que um jovem quer ter, toda a maestria de amar e viver, a credibilidade de querer e ter, poder, capacidade em criar, ser fortaleza e andar na certeza e agir com clareza em perfeição e cor, ser fortaleza e andar na certeza.